Você conferiu Dance and Dust Records, Feel of the Drum, K-Groove Coffee Talk, ainda K-Groove Brothers, Nick Curley, Deep Breath, Roger Martinez, Cosmopolite. Começamos a sequência com Pity Gus, Secret Piano. No próximo sábado, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. E também os mais improváveis. Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rádio 10:35. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat, please, não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Take the rain on the roof of this empty house. That don't bother me. I can take a few tears now and then and just let them out. I'm not afraid to cry every once in a while. Even though going on with you gone still upsets me. There are days every now and again I pretend I'm okay. But that's not what. The pain of losing you everywhere I go. But I'm doing it. It's hard to force that smile when I see your old friends and I'm alone. Still harder getting up, getting dressed, living with this regret. But I know if I could do it over, I would trade, give away all the words that I saved. What hurts the most was being so close and having so much to say and watching you walk away and never knowing what could have been and not seeing that loving you is what I was trying to do. What I was trying to do. Rio Sul Rádio. again. The sun.